Apocalipse de Jesus, o Cristo, o pão que desce do céu para os simples de coração, coração, coração, coração. O Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo não foi feito por Ele, por ordem de Deus, para que fiquemos apavorados, senão, logo de entrada, no capítulo 1, do versículo 3, não encontraríamos esta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Ora, o Apocalipse é a Bíblia da transição do milênio. É a carta de um amigo que quer nos avisar dos perigos que nós mesmos construímos no nosso caminho. Um amigo que se aproxima de nós e vem nos ensinar o que é certo, porque ainda nem sabemos direito o que é a vida. O homem não sabe ainda por que nasceu, por que vive, por que se alegra, por que sofre, por que um dia terá de morrer o seu corpo, naturalmente, porque o espírito é eterno e terá de reencarnar, porque a reencarnação, como disse um amigo sacerdote, amigo nosso, é o judiciário de Deus. Então aqui temos a Bíblia da transição do milênio e estamos tranquilos ao estudá-la, porque sabemos que o seu autor é Jesus. Jesus. Então, se fizermos aquilo que Jesus espera de nós, e Ele não é intolerância, Ele não é fanatismo, Ele não é perseguição, Ele é amor, porque é um com o Pai, como Ele próprio disse, eu e o Pai somos um. Se fizermos o que Jesus espera de nós, que lhe prometemos antes de reencarnar, tudo teremos para sermos felizes, porque com Ele venceremos todas as dificuldades, como encontramos no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada. Aí venceremos a grande tribulação de todos os tempos. Por isso devemos manter no nosso coração o que diz o apóstolo Tiago na sua Epístola Universal, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O Apocalipse é o medicamento para a humanidade doente. É só observar o mundo, há grande progresso no campo tecnológico. As obras do cérebro estão levando o mundo a um avanço jamais visto. Mas as do coração ainda ficam muito a dever. E aí, o desequilíbrio da balança. A violência, porque não há amor. Então o ódio vem estabelecer o seu império. Como estávamos estudando no capítulo anterior, no sexto flagelo, tanta gente fala, o Armagedon, que coisa, Deus vai deixar. Ué, não é Deus que vai deixar, nós é que plantamos. E derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, é o Oriente. O rio Eufrates é um rio imenso, com mais de 2.000 quilômetros, por isso é chamado de grande rio Eufrates, e protegia os judeus dos seus grandes inimigos, os assírios. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Há muito o que pensar sobre isso aqui. Há muito o que aprender sobre isso aqui. O mundo precisa ouvir o Apocalipse para conhecer o seu significado e não se tomar de raiva contra as pobres rãs, que são benéficas à nossa existência. O significado do trabalho das rãs, que é preparar os povos do mundo para a guerra, deve ser bem estudado. E vocês devem levar em consideração que o Novo Testamento não pode ser entendido se não estudarmos o Velho Testamento de verdade. O próprio Apocalipse, de certa forma, cita centenas de vezes o Velho Testamento. O Apocalipse, também o Evangelho, mantém o Novo Testamento constantemente aliado com o Velho Testamento. Aliás, o saudoso irmão Zarur, o fundador da Legião da Boa Vontade, dizia que sem o conhecimento do Velho Testamento, ninguém pode entender bem o Novo. É preciso que muita gente faça uma releitura do Velho Testamento, mas com o coração repleto de amor, para que a inteligência de Deus abra os seus olhos, os seus espíritos, para a realidade eterna que ali se encontra. Por isso ele deve ser... Aliás, tudo deve ser decifrado em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo. Nós temos que usar a intuição para entender essas coisas todas que parecem indecifráveis, mas não são, para aqueles que estiverem na sintonia do Supremo Escritor do Apocalipse, que é Deus, que precisamos trazer para o mundo concreto as instruções, os estatutos que se encontram na parte divina do texto sagrado. A intuição nos torna inteligível e concreta a mensagem de Jesus. O mistério de tudo será desfeito ao toque da sétima trombeta. Falar em Velho Testamento, as rãs também aparecem. No livro Êxodo, capítulo 8, versículo 7, uma das pragas do Egito, que os mágicos, segundo recordo agora de memória, foram capazes de duplicar, ou mais. O que fazem as rãs? É aquele barulho constante que vocês ouvem até aí no Apocalipse, em cima da cabeça dos povos. Ali cantaram um caminho errado. Tudo isso é simbólico, tem que ser decifrado, porque não podemos esquecer que João era obrigado a usar símbolos. Imaginemos nós Jesus chamar João à sua esfera espiritual divina e lhe mostrar esses acontecimentos. Em que estado ficou o profeta? O evangelista profeta, que já era nonagenário. Aquele êxtase. E a sua luta para transmitir à terra o que via. Aliás, os gregos entendiam as rãs, no caso dos símbolos, como habitantes daquele rio do inferno, que os mortos tinham que atravessar. As rãs saem da boca de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Pela boca, o homem cria o bem ou o mal. Constrói ou destrói. Da boca dos que se tornam escolhidos pela fé realizante de boas obras, saem os cantos de louvores. O cântico dos seguidores de Moisés, o cântico dos seguidores do Cristo, saem da boca. Ou dos seus pensamentos, porque também existe a boca espiritual, é o pensamento. Tudo é antes pensamento. Agora, dos três espíritos imundos semelhantes a rãs, saem blasfêmias. A palavra que se opõe a um Deus que é amor sai da boca de Satanás. Quer dizer, de tudo aquilo que, em conluio, constitui o mal, o prejuízo. E suas palavras se levantam contra Deus e contra o Cristo. Mas Satanás, está no Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, está desesperado por saber que lhe resta pouco tempo. Da boca da besta, o espírito mundano, saem as falsidades que arrastam os homens por caminhos tortuosos. E aí nós vemos fatos sociais terríveis, inacreditáveis, num mundo que se considera civilizado. Quanto ao falso profeta, é o sentimento religioso falseado, intolerante, arrogante, fanático, pai e mãe do ceticismo. E essas coisas realmente arrastam as criaturas à guerra. A intolerância religiosa, os povos arrastados à miséria, E a criatura, ao desespero, quando pela blasfêmia, que é um ataque ao sentimento do amor fraterno, é afastada de Deus. Mas Jesus dominará o erro, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aqui, Apocalipse de Jesus, capítulo 19, versículos 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde como enxofre. Eu já expliquei. O lago de fogo que arde como enxofre é o remorso. Que coisa pior que o remorso, acompanhando a criatura toda a sua existência, na terra e fora da terra. Mas há como se livrar do remorso. Construir uma vida nova perante Deus, perante o Criador e suas criaturas, perante Deus, o Cristo e o Espírito Santo. E os restantes foram mortos com a espada aguda que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Que há pessoas que são renitentes, não se modificam nem diante da dor. Por isso nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 34, essas palavras de admoestação divina. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse é o ensinamento de Jesus, nosso Senhor. É bom lembrar Paulo apóstolo na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 15. A armadura de Deus e a grande tribulação já está no mundo. Os tempos não chegaram, já estão passando. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. São os erros causados por nós mesmos. O sexto flagelo está o anúncio do Armagedom. Mas entre parênteses, o conforto de Jesus para aqueles que perseverarem até o fim. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. No versículo 16, finalmente, o Armagedom. Então os ajuntaram lugar que em hebraico se chama Armagedom. Observem que, apesar de tudo isso, Jesus no Apocalipse aparece não como no evangélico, de repente como ladrão. O raio que atravessa o horizonte vem como noivo para casar com a noiva, que é a cristandade. Mas nós entendemos como cristandade toda a humanidade que se integra nesse sentimento de amor eterno que nasce de Deus, chega à Terra através do Cristo e do Espírito Santo. Porque muita gente que se apresenta como cristã é capaz dos maiores absurdos contra os seus semelhantes. E muitos que não têm esse título de cristão são verdadeiros anjos de bondade. O julgamento de Deus é diferente do julgamento do homem. Atento ao que diz o profeta Isaías no Velho Testamento da Bíblia Sagrada a respeito de justiça humana e justiça divina. Mas para sobreviver a tudo isso, é necessário que mantenhamos as vestes limpas para a volta do cavaleiro do cavalo branco. Ele aparece nos selos e volta no capítulo 19, não é, Osmira? Portanto, não podemos esquecer o referencial Jesus e mantermos limpo o santuário, que é o corpo humano, e tudo que a ele se relaciona no particular, na comunidade. Assim haverá sociedade solidária. Mas é preciso que oremos e vigiemos, como nos adverte Jesus no seu Evangelho segundo Marcos. Orai, vigiai, para não cairdes em tentação. Versículo 33 do capítulo 13, segundo Marcos. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando voltará vosso Senhor. E no versículo, eu vou ler o 34 ao 37. Antes está no 31. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. No 32, mas a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. 33, já lemos, mas podemos repetir. Estai de sobreaviso, vigiai, orai, porque não sabeis quando será o tempo da volta do Senhor. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Porque o noivo, Jesus, vem casar com a noiva. Mas muita gente vai para a festa e fica bêbada antes. Então não participa da festa. Vai para o hospital doente. A esses também, para que não fiquem bêbados nas confusões do mundo, esse aviso da necessária vigília. É como acontecia antigamente. Isso é um alerta para todos os que têm responsabilidades nesta casa. Para manter limpo o santuário, o corpo humano e tudo que com ele se relaciona no particular, na sociedade. Orar, vigiar. Havia um costume entre os irmãos judeus da antiguidade para manter limpo o santuário. Eram separados homens responsáveis para que pela madrugada impedissem qualquer malefício ao santuário. Um entre eles era destacado para fiscalizar os demais e saía com uma tocha, acompanhado de outros, para ver se as sentinelas estavam tomando conta. Às vezes pegava algumas sentinelas dormindo. Guardiães do santuário de Deus pelas madrugadas, mantenham-se acordados, isto é, atentos às suas responsabilidades, dia e noite, porque o Senhor vem. Quando? Nem ele sabe, só o Pai Celestial. E para que não fiquemos enfraquecidos, no capítulo 6, versículo 6 do Apocalipse, podem ver aí, capítulo 6, versículo 6. O terceiro selo, vou ler o 5 e o 6 versículos. Quando o Cordeiro de Deus abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem e vê. Então apareceu um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no seio dos quatro seres viventes que dizia: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. No início do século XX, não houve até antropofagia na Rússia, no tempo da Revolução Bolchevique. A fome era tanta, mas Deus não deixará faltar nada àqueles que perseverarem até o fim, que querem ser as suas primícias, então que se tornem privilegiados, não aceitando a marca da besta em si mesmos, Bom, o assunto é muito interessante, voltaremos a ele, porque o Apocalipse é uma prece de alertamento a todas as criaturas, para que não sejam apanhadas de surpresa. Não é para se ter medo, é só para se estar alerta.